Oh, onde tá o CD novo do Sistema Negro? Eu queria escutar o som, mano. Ô, Benio, pega o CD lá, mano. Pega o CD no o CD do Sistema Negro novo, lá. Tá ali no canto ali, ó. Não, não, eu vou pegar do MRN, acho que é mais a ponta. Não o som dos caras? Pode crer, beleza, cara. O telefone tá tocando ali, mano. Pô, mas justo agora, mano. Atende lá, Di, vai. Mano. Ô, Di, atende o telefone ali, mano. Atende lá. Mano. Atende lá que eu pego o CD aqui, tá debaixo do negócio aqui. Alô, quem tá falando? Tá falando aqui é o Dudu. E aí, Jay? Firmeza, mano? Beleza? Certo. Os caras tá aí com você, mano? Tá todo mundo aqui, mano. Tá tendo uma festa ali na Vila Rica, não quer colar não, mano? Pô, tamo nessa, cara. Nós vamos nessa aí. Então, vem a milhão aí, mano, porque o bagulho já começou já e tá bom pra caramba. Tem mulher pra caramba, velho. Eu vou acertar umas paradas com os mano aqui e a gente vai pra aí. Vai faltar uma breja, hein? Firmeza. É só colar aí que eu tô esperando, falou? Crianças brincam onde eu costumava brincar. O bom e velho banco se encontra no mesmo lugar. Meu pai me olha, eu sei. Minha mãe não sei onde anda. De encontrá-la, mano, perdi as esperanças. 15 anos, quanto tempo faz? Sem os carrinhos, estilingue, já não uso mais. Meu interesse é automático, minha especialidade. A violência nos dilacera com facilidade. Meu pai se foi, o que restou? Nada. Sei que errou, vacilou, deu mancada. Nos reunimos toda sexta lá na quadra pra discutir como anda a vida da rapaziada. Leio bons livros, incentivo a molecada. E penso espertos e cientes sem mancadas. Todos fazem que pode, estão ligados. Se souberem, peça aí, serão sempre bem chegados. As ruas vivem lotadas, repletas. Me acompanhe no rolê com a galera. Preto de todas as idades e tamanhos. Assiste seus filhos e netos tomarem aquele banho. De mangueira, dias de sol. Atitude é que não falta, não falta o basquetebol. As barcas já fazem parte da paisagem. Assusta os usuários sempre de passagem. Motos e carros importados, aquisição. É embaçado com os homens, mas causa boa impressão. A miséria nos assola por aqui. Comunidade, nota 10 e daí? O vício é pros trouxa, diz meu mano. O outro com canudo pronto pra cheirar está esperando. Assim as coisas vão no mesmo tom. Você está na VR. É calor, é verão do ABR. Chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão do ABR, sim. Bem-vindo ao ABR. Chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão do ABR, sim. Aqui poderia ser Compton, Long Beach, mas aqui é Vila Rica, chega de tolice. Se souber chegar, serão chegados. Se pisar na bola, vacilar. Um abraço, pegou, não pagou. Pagou, não pegou. Deu tudo na mesma, foi aí que embaçou. Ter atitude na vila, assim se revela. Som de periferia, é som de favela. Como diz Racionais, fala Mano Brown. Forte expressão no rap nacional. Rola rap pesado, tudo aquilo que é bom. Você está na VR e é calor, é verão. Kid Night tem na fita, pode acreditar. Kid Down está na área, chega mais, vamos lá. Passei DJ está em casa. Mais uma vez coloca o disco e faz a festa pra rapaziada. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. A cor não influi, não resolve problemas. Brancos e negros vivemos no mesmo sistema. União, amizade são os aliados. Pra vencer qualquer barreira, todos estamos ligados. Olha o churrasco rolando, o movimento não para em frente à igreja. Esta é a festa dos caras, não podemos perder esse churrasco por nada. Trocar ideia com os manos, ver como anda as paradas. E por falar em paradas, vamos fazer a próxima. Visita a Dona Maria, que sempre está ótima. Sempre pra cima, sempre contente. Trocando ideia conosco, dando conselho pra gente. Isso sim, minha gente é o meu povo. Espero dentro em breve encontrá-los de novo. Vou caminhar, preciso rezar pra poder chegar, né? Né? Me despeço de todos no portão. Você está na Vila Rica, um abraço, até mais, meus irmãos. Bem-vindo à VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. Bem-vindo à VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. Campinas no ar, áreas de altitude, minha cara. Não é não? Boa Vista, Vila Bela, Vila Rica, MR. Morro do Macaco, Jardim Londres, Mauro Marcondes. E aí, Costa Silva, São Marcos, São Fernando, a rapaziada de São José. E aí, mano, mexe? Fala aí, mano, mexe. Como é que é, nacional? A rapaziada do lado de lá da muralha, Sistema Negro manda um abraço. Fiquem com Deus. Paz.